Salvador, o Mike Serra Eco. Mike Serra Eco BH, aprovado, nós temos o nível 220, copia? Copia. Autorizado pelo Horizonte 220, via Whisky Uno, decola da 10 ou 17? 10. 10, a curva é à direita na saída da Euleda e após Leda Ilhéus. O controle opera em 1198 e o transfondo 5414, Cotege. Confirma o transponder? 5414. E a subida é Leda Ilhéus? Da Euleda Ilhéus. Ok, 220 na Whisky Uno. Da 10, curva direita, da Euleda Ilhéus, 119.8, 5414, Mike Serra Eco, 2 a bordo. 5414, confirme. 5414, 14, Eco. Copiado. PUB02, autonomia e alternativa? 5 horas, alterna com Fins e Rio. Ok, ciente, o Mike Serra Eco no fácil 3, também quando pronto para início de acionamento táxi. Ok, Eco. Para acionar o Mike Serra, Eco. Autorizado, semitax. Eco. Salvador, é o Gol 1940, boa noite, para autorização. Gol 1940, Guarulhos aprovado, 360. Via, Upper Whisky 50, decola 10, curva direita, saída da Euleda e após Leda, Bidev. Controle opera 198, transponde 5452, Cotejo. Autorizada final, pista no zero. Ok, 2.000 pés com 1.010. Autorizado INS, trato 3603. Saída da Euleda Bidev. Ah, é afirmativo, da Euleda Bidev. Correto, quando pronto, sumo em posicionamento, informe o gate. Aqui na posição de número 4. Copiado. Paulo Salvador, voo no 601, posição 7, pushback acionamento. Autorizado 601 no Chamitax. Autorizado Chamitax, 601. Arremetida Vitor, novo circuito à direita. Autorizado, reporte na final da 17. Marca com o Vitor. Entrar na final. Oito da TAM, chama Centro Recife, 1251, alterno 288. 251-288, obrigado, boa noite. Boa noite. Solo Salvador, boa noite. Trip 5241, centro da Vitor. Trip 5241, boa noite, com fins 400, copia? Afirmo, 5241. Autorizado com fins 400, via Pêsulo 16, decola 10, curva direita. Saída da Euleda Bridge. Controle 1198, transponde 5465, Cotege. Sim, autorizado com fins via Pêsulo 16, no nível 400, decola 10, curva direita. Saída da Euleda Bos Bridge. Controle 1198, acionar 5465, trip 5241. Correto, trip no pad 3. Afirmo. Quando pronto, seu impulso back em acionamento. Chamará, 5241. Solo Salvador, eu vou 1601 para o táxi 195 a bordo. Está alternando Campinas com 4 horas de autonomia. Voo no 601, no táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera Sama Torre 1186. Autorizado o táxi, 7 Alfa, no pronto ponto de espera, 1286 Torre, voo 1601. Para o táxi com 02 a bordo, Mike Serra Eco. Copiado, Mike Serra Eco, número 2, seguindo o Boeing da Gol, via Juliette Alfa, no ponto de espera Sama Torre 1186. Juliette Alfa, 1186, no ponto de espera Eco. Vento final na 7. 7, arremete no ar? No ar. Está autorizada a remetida no ar, o vento, uma centena com uma dúzia nós, Mike Eco Vitor. Autorizada a aproximação e arremetida na 7, Mike Eco Vitor. Pessoal, após a remetida, é prosseguir na radial 240 mil pés. 3603, complete final, chame torre no noite decimal meia. Está habilitado em visual, obrigado, até já. Torre Salvador, boa noite, está 3603, está passando Simbra, baixou e travou. Boa noite, está 3603, tem pouso autorizado na 10, vento uma centena com 10 nós, está 3603. Ele pouso, está 3603. Voo no 601, pode estar a 10, pronto. Então, após a passagem do Airbus da TAN na final do 10, a linha mantenha no 601. Após a passagem da aeronave, a linha mantém 10, voo no 601. Eco Vitor, atenção radial 240 mil pés. Eco Vitor, ciente. Chama agora o controle frequência 119.8 para prosseguir no seu voo na radial 240. Mike Eco Vitor. Ok, 19.8. Controle ao Mike Eco Vitor. A intenção é afastar na 240 até 30 mil e depois voltar no ILS. Ciente, Mike Eco Vitor. Arial 230, vai manter o número PES? A gente vai agora atuar 270 para interceptar Arial 240, mantendo o meu PES, até 30 meses. Okay, está sujeito ao tráfego, como é que é convido? Prossiga na Arial 230. A 240 a intenção. 240, livre. Salvador, boa noite, da 3197, escuta a aprovação, Galeão, perdão. 3197, Galeão, autorizado, 380. A rota será via para o ISC 50, BDEV, Upper November 857, Posto Seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14 e Toquim. A decolagem da 10 com curva direita, saída da Euleda, após Leda, BDEV. Controle opera em 1198, transponder 5470, cotejo. Tá, 3... 197, aprovado 380 para o Galeão. A inicial é a da Euleda, após BDEF, é para o ISC 50. É para November 857 até Seguro. É para Zulu 16 até Groove. É para Zulu 14, Toquim. 7198-5470, portão é 8. Muito obrigado. Correto cotejamento quando pronto, chama em posicionamento no 083197. 97. Salvador, Gono 273, solicita confins no 380. Gono 273, temos o 360 aprovado, copia? Pode ser. Autorizado confins 360 via Pesulu 16. Decola 10 com curva direita, saída da Euleda após Leda Bridge. O controle opera em 1198, transfundo 5445, cotejo. Ok, então, foi autorizado a nível 360 para confins da Pesulu 16, decola da 10, curva direita da Euleda, após Leda Bridge. 119,8 é o controle, 5445 transponder. Correto, quando pronto, chame posicionamento no 03, Gol no 273. Amaral, no 273. Uno. Teve decolagem, Gol 160110. Salve, Salvador, boa tarde, 3606. Confirma, eu tô 3603? Afirmo, livrou a pista, 3603. Sim, 3603, livrou, taxi, via Alfa, Kilo, Paz 3, chame na saída do Paz 3. Alfa, Kilo, para sair, chamar na saída do Paz 3, tá 3603. Boa tarde, eu vou no 776, está vivo? Está de gol no 776, sonho de identificação, a Prodimari, desça 050. Prodimari, 050. O Michael entendeu que após a corrida estava autorizado a alinhar e manter. Isso mesmo, pode alinhar e manter, cabeceira no zero. Eco. ...01, decolou os 49, chame controle em 119,8, uma boa noite. 198, gol no 601, boa noite. Próxima saída do 43, 3603. 3603, prossegue até o portão 07. Prossegue pro 07, 3603. Guarde identificação, saída da El. 360 autorizado. 5433 da El, voo no 601. Mike Serra Eco, livre decolagem, uma centena, 10 nós, Mike Serra Eco. Esse é a Deco. Toro 2526, sua identificação, desse mantém o 060, chegada Mari. 060 na Mari, 26. Mike Serra Eco decolou 5-2, chama o controle em 119-8, uma boa noite. Boa noite, bom trabalho, Eco. Até a próxima. Papapá, Mike Serra Eco. Mike Serra Eco, contato radar, sobe e mantém nível de voo 220, vigilância. Confirmo, Mike Serra Eco. Papapá, Mike Serra Eco, contato radar, sobe para nível 220, serviço de vigilância. 220, vigilância, quanto possível, Arubi, Olhéus. Ciente. Obrigado. No 601, não vou Ileda. Bom, no 601, não vou Ileda. Paulo, boa tarde, 1720. No 5, tá pronto? Fala, objeto 1720. No portão 05, está pronto? Negativo, só confirmar se receberam a DLA ou pushback em aproximadamente 15 minutos. Confirme, não entendi. Só confirmando se vocês receberam a nossa DLA, a autorização está válida. Afirmativo, está válida. Foi para 2040. Ok. Mike Serra Eco, voo Ilhéus. Obrigado, Ilhéus. O Gol no 776, qual a velocidade? Agora mantendo 249. Ciente. O Fusero 2526, velocidade? 250. Ciente. Gol número 01 no chama Centro Recife, frequência 251, alterna no 3325. Recife no 251, 13325, voo no 601. Autorizado, Samitax. Fosfera 5957, acione identificação, a proa da posição Peluxa, ideal de descida. Fosfera 5957, desce para 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-0. 1-0, 1-0 para 4 mil, tá lembrando, 1-0. Gol no 776, desce para 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-0, autorizada, final, pista 1-0. Descendo para 2010, autorizado, informarei estabilizado. Fosfera 2526 na chegada à mar e desse mantém o 050. 050 na mar, 2526. Mike é com o Vitor, sobe a 2 mil pés, voa em Itape, após Itape Duna. Fosfera 2526, desce para 3 mil pés, ajuste 1-0, 1-0. É, confio, por gentileza. O 2526, descer e manter 3 mil pés, ajuste 1-0, 1-0. 3.010, 2526. Solo Trip 5241, tá pronto, pushback acionamento, parte 3. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chamado táxi. 5241. Táxi em forma. 4 horas e 10, Guarulhos 092. 2097. Mike Serra Eco chama Centro Recife. 1251, alterno no 3325. 1251, 1325. Bom trabalho. Até mais. O Serra 2526 copiou? Afirmo, está reduzindo para 200 nós. Se alguém cotejou na frente, afirmativo, desça para 2000 pés, número 2 na aproximação, está autorizado ILS. 2000, desça para 2000. Bono 776, complete final, chame torre no 8, decimal 6. 867. Controle Salvador, muito boa. Gol, Bono 395, tem informação, Vitor. Bono 395, identifique. Chegada Mari, desse mantém 050. Mari 050, identificou. Bom, 395.